8 total, da Coral 242, controle 1935, bom voo. 1935, é a ponte. operador, boa noite, web 5009, aliás. 5009 está avistado, check em trem, tem pista livre, pouso autorizado, 110 com meia dúzia. Baixei, travou, 5009, pouso autorizado na 10. Tower, Portugal, 020, just a minute, copy level 370 to Lisbon, just a minute. Prepare your departure, Spuka. You expect the Spuka departure in Portugal, 020. Bichete 5009, Sola 03, bem-vindo, prossiga Alfa Kilo Pátio 3, já me escuta até lá. Alfa Kilo Pátio 3, na sua escuta, 5009, obrigado, boa noite, boa trabalho. Boa noite. Portugal 080, Red 4. Don't have the Portugal 080. Kilo Salvador Lisbon, level 3, 70, LA up 010, Natal, after follow, LA up in November 873, after follow, LA 5 Penwood. The call from 10, left turn, after call. Your departure will be Puka, and depart transition, Scott code 5014, control departure frequency 119.35. Portugal 030, clear from Salvador, Lisboa, my level 370, my Brazil 10, until south, and after November 873, and flight plan route. Runway 10, after departure, left turn, Puka at 19. Department Station, Squawk 5014, and launch your frequency 119.35. That's correct. Call me ready to start up and push gate 11. Local and push over. Salvador, Corujão, boa noite, Ocean Air 6224. 24, boa noite, avistado, tem pista livre de pouso autorizado, vento 110 com 7 nós, check 3. 7, pouso autorizado 6224, já lhe informa o baixo travado zero. Agora sim, senhor, passou externo, baixo, travado, Ocean 6224. Quente, vento 110 com 7, pouso autorizado. Vive, pouso 6224, obrigado. Quatro, são agora 08, livre direita, não me escuta, grande táxi, bem-vindo. Prossiga via Alfa, que, Alfa Juliette, após até a pole position. Alfa Juliette, livrando a direita 63, 2224.